E o sorriso me mostrou a sua paz interior. E pra quem sonha com amor, será bem mais que um sonhador. Veio assim, sem querer, por um atraso descuidado. Meio assim, sem saber, como um acaso combinado. Narararaia, narararaia. E por aí eu descobri, tem algo novo a fluir. E pude ainda perceber, seu olhar a me envolver. Yeah, yeah. Parecia disfarçar a vontade de olhar. Eu imaginando, natural como pensar, doce dúvida rolar. Acabei me entregando, foi assim meio sem querer que nós nos encontramos. Meio assim, sem saber, será apenas um engano. Descuidado, veio assim, sem saber, como acaso combinado.